Pra quem já foi no show do Trilha, já ouviu o Cascão falar que cantar é mó boi. O latino é quase viado e canta. Cantar rap é carregar uma bandeira. Dia 20 de dezembro, coincidência ou não, perto do Natal, me aparecem os polícia civil lá em casa com uma intimação, falando que eu tô envolvido num duplo homicídio. Firmeza total, sou revolucionário, vou superar mais essa. E só tenho a agradecer esses caras aí que fizeram eu passar por mais uma aprovação. Se eu fosse Zé Povinho, com certeza eu ia na corregedoria denunciar eles, porque o que eles querem é dinheiro. Mas aí, diferente de qualquer circunstância, vocês fizeram eu abrir meu coração e fazer mais uma música pro Trilha Sonora do Gueto Novo. Firmeza total. O revolucionário nunca desanima. Tô preparado pra qualquer circunstância. Amo o que faço e faço de coração. Lembro no passado quando eu deitar no chão, deitar no chão, deitar no chão, deitar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Olha o castelo que foi me incomodar. Vagabundo e tal, agora quer mudar. Cê não era o 157 que pá nos carro forte com os parceiros lá da leste. Agora canta rap que tá cheio de razão. Fala um monte que tá certo, vai pensando que tá bom. Seu nome tá rolando lá no TQRB. Os cara lá, cê tá ligado que não gosta de você. É sina preconceito contra ex-presidiário, ou será um jeito a mais pra ganhar uns numerário? Não posso fazer nada, tá ligado? Nem Jesus agradou todo mundo, sua pendura foi na cruz. Já faz é 8 anos que eu tô regenerado. Tô trampando, estudando e no rap consagrado. Que nada não acredita nessa de que tá trampando, que voltou a estudar e agora tá cantando. Cantando se tivesse ia tá lá na TV, no obeso do Faustão ou no gay do SBT. Se eu tivesse na TV, cês ia gostar de mim. Ia até deixar fazer 3 pedidos pro Aladdin. 3 pedidos rapidinho antes do comercial. Quero tudo essas galinhas penduradas em um pau. Mas errado uma vez, pra eles errado sempre. Mas pro Collor não é assim, tem dinheiro, é influente. É sistema, tô de zóio em tudo que você faz. Vida louca do Capão, tipo bonde do Ramais. Quando nós se rebelar, não adianta vir dizer. Eu fiz ponte, te dei extra, fiz o shopping pra você. E levar o seu Zequinha pra brincar, se divertir. Mas não deu um trampa pampa pra eu poder cuidar de mim. Deu a rota, os pés de pato, a farinha, deu crack. Hoje volta disfarçado de coelhinho, tá no parque dos monstros. Anti-sistema que você mesmo criou. Quando no passado minha família você enganou, me obrigando a ir à luta pra poder sobreviver. Olha só que tô eu, programado pra morrer. Programado pra morrer, nós é. Bruno, Zequinha e Léo, eu não já falei que eu não quero vocês ouvindo essas músicas de maloqueiro? Muda de rádio, vai, muda de rádio. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Quer casar comigo? Salve, salve, rapaziada, que está sintonizada aí no seu programa de maior audiência aqui, ó, na comunidade Sexta Louca. E acabou de passar por aqui, sabe quem? Sabe quem? Ó, Trilha Sonora do Gueto, com Vida Louca do Ramais. Tão chegando, hein? Não saia da sintonia que tem mais, e a ligação aqui não para. Sexta Louca. Pode crer, Trilha Sonora do Gueto 2007. Aí, e vocês ainda não sabem de nada. No dia que o polícia foi deixar a intimação lá em casa, ele falou pra minha mãe assim: e aí, senhora, seu filho já tá famoso? Já foi no Faustão? A resposta que ele queria tá aí. É só escutar essa letra aí. Do obeso do Faustão. Do obeso do Faustão. Ou no gay do SBT. Se eu tivesse na TV, vocês iam gostar de mim. Gostar de mim, gostar de mim, gostar de mim. Don't